asuva kiitemora. Ei juhke iirin vuora. Quando abrir esta carta, você vai saber, amor não chora. Eu já estou na estrada, já vou longe de casa. Tudo que eu levo é coragem, a dor da saudade seca, malvada. Eu só queria a riqueza de ter sobre a mesa o pouco que plantei. Só faz